Oi pessoal, tudo bem? Eu resolvi fazer esse vídeo para mostrar para vocês que estão aí do outro lado da câmera um pouco como é que é a realidade da Casa Plataforma de Oração por trás das palestras. Porque os médiuns aqui, eles se dedicam muito, trabalham muito, fazem muita coisa e a gente vai começar a mostrar um pouco dessa realidade para vocês estarem mais próximos da Casa Plataforma e entender melhor qual que é a dedicação que cada médium faz. Agora a Casa Plataforma vai abrir esse espaço, ó, além das palestras, mas não quer dizer que as palestras vão diminuir, nem que os médiums não vão falar. Na verdade, está todo mundo muito empolgado para trazer palestras novas. A Casa Plataforma sempre vai ser uma casa universalista, porque aqui tem pessoas de diversas religiões, com diversas idades, diversos aspectos da vida. Isso vai ser mostrado também, porque tem muita gente para contribuir aqui. A Casa Plataforma de Oração, ela é a união de todos nós. Ela é o trabalho em conjunto de todos nós em prol da evolução de cada um e também de todos. Todos com muita fé em Deus, todos com muita ligação com Deus, ligações verdadeiras e sinceras, cada um dentro da tua realidade, né? É muito importante a gente mostrar esse lado da Casa Plataforma. Hoje é um dia muito especial porque tem muita gente trabalhando aqui e eu resolvi vir só para documentar isso tudo. E é nesse vídeo aqui agora que vocês vão ver um dia inteiro de trabalho da Casa Plataforma de Oração, começando pela entrega das quentinhas. Último mês do ano, mas o trabalho aqui está cada vez mais intenso. Tá bom? Eu espero que vocês gostem. É um formato de vídeo diferente, mas que vai mostrar bem de perto o trabalho real da Casa Plataforma de Oração. Essa é a Paulinha, ela tá sempre com a gente aqui em todas as ações, chega cedinho, fica até de noite com a gente, vai na entrega. E eu queria fazer uma pergunta para ela. Paulinha, qual que é a sensação que você tem quando você está trabalhando aqui? Sensação de amor, de doação, que tudo que a gente recebe de graça, a gente doa de graça. Eu já recebi na minha vida também muitas doações de amor, de fraternidade. Eu só retribuo o que eu recebi, só estou aqui retribuindo, não só eu, como todos que participam aqui. Todo mundo vem com muito amor, com muita dedicação e com muita alegria no coração. O que você sente quando você está mexendo a comida assim? Eu estou aqui emanando amor para que as pessoas, ao receber, não só se sinta alimentada, mas sinta um aconchego no coração através de toda a emanação de amor de todos nós aqui que dedicamos esse dia para essa função, né, com nossos irmãos que não têm os privilégios que a gente tem. A gente reveza, né? Tem escalas para tanto para limpeza quanto para entrega das quentinhas, escala para parte da faxina da quentinha, escala para parte da produção da comida, da entrega, que é no final da tarde e vai até de noite, né? Então, todos os médiuns, eles estão ativos, todos os médiuns estão participando, todos os médiuns estão tendo mão nessas atividades. E isso tem trazido uma experiência para cada um incrível, tá? Eu falo por mim, que tem sido realmente muito gratificante fazer esse trabalho em especial da entrega das quentinhas, porque a gente vê na rua a situação triste e lamentável de muitos seres humanos, espíritos como nós e nossos irmãos, né? A atitude fala por si só, né? A atitude é um bom exemplo. Então, por isso que a gente está agora resolvendo mostrar esse lado da Casa Plataforma para vocês se inteirarem, participarem, sentirem aí como é que é o nosso trabalho por aqui. Papel higiênico, pasta de dente, escova de dente, sabonete e Presto Barba. Também tem absorvente para as mulheres. Agora é a vez do Vicente. O Vicente está aí do lado do possante dele no dia de entrega. Além de toda a ajuda que ele dá para casa em vários aspectos, né? É, como todo mundo já sabe, o amor de pessoa que ele é. Ele também está sempre com a gente aí se disponibilizando, disponibilizando o carro dele para fazer as entregas da quentinha, ajudando do começo ao fim também. E eu quero te fazer uma pergunta, Vicente. Qual que é a tua sensação de fazer esse trabalho aqui com a gente? É de felicidade, porque como eu recebi uma vez de uma prima, a gente quando faz o bem, dá uma felicidade interna que é inexplicável. É porque a gente está fazendo bem ao próximo e acho que, como ela disse, isso volta para a gente. É uma troca. A gente faz e a gente recebe. E é bom demais. É muito bom fazer isso. Eu aconselho a todos que puderem fazer. Legal. E a relação entre os médiuns? Porque aqui ninguém faz nada sozinho, né? A relação entre os médiuns. Como é que você vê o reflexo desse trabalho entre os médiuns? Olha, é uma troca muito boa também entre nós, que estamos todos buscando o mesmo objetivo. E quando cada situação que a gente passa, cada coisa que a gente faz, e que a gente olha um para o outro, a gente olha com felicidade, sabendo que um pode contar com o outro. Agora, com a nova administração, que o Clécio tem uma noção maior disso, que ele já faz há muito tempo. Então, a gente está fazendo praticamente um do lado do outro. Antes a gente estava meio assim, ficava um protegendo o carro do outro, vamos dizer, porque infelizmente, se a gente não tomar cuidado, eles avançam em cima de nós, que a fome é negra, né? Então agora a gente está fazendo de uma maneira que a gente está um do lado do outro, cada um fazendo uma parte, cada um fazendo um papel. Então a união é muito boa. A gente tem o comando dele e cada um cumpre o comando que ele dá. Isso é muito importante. É muito importante ser bem comandado. Porque mandar é fácil, comandar é que é outra história. E a sabedoria é saber ser comandado, saber obedecer. Então, tudo começou em 2020, né? Quando teve o lance que paralisou todo mundo, né? Aí eu senti muito no coração de... Vem muita intuição assim, você tem que se doar, você tem que doar cesta base, você tem que doar cesta base. Vem muito forte isso. E eu falei, como assim? Aí, tá bom. Aí comecei com cesta básica, sabe? Engraçado que no dia seguinte, um amigo meu, que trabalhou até comigo, ele estava fazendo uma campanha para um projeto lá de Realengo, que era o Faça a Diferença. Eles estavam pedindo mantimentos, essas coisas todas. Aí eu entrei em contato com ele. Falei, pô, tô sentindo o coração de ajudar, sabe? Aí ele, pô, liga pro Carlos, fala com ele, visita lá. E eu fui, enchi o carro de coisa, cara. 20 quilos de arroz, 20 quilos de feijão. Eu fui lá. Eles faziam quentinha de segunda a sexta, todos os dias ao almoço, sem quentinhas. Eu achei aquilo magnífico, né? Mas eu tinha aquele receio de ir pra rua, sabe? Pô, como é que vai ser? Eu nunca tinha ido. Aí eles, pô, foi a primeira vez, entreguei, aí eu falei, não, deixa pra próxima. Aí na semana seguinte me veio de novo de se doar, né, de doar. Aí eu liguei pra ele, não, vem aqui. Aí eu fui lá, entreguei ele, não, hoje você vai ter que ir com a gente. Por que isso? Vamos lá, é maneiro, vamos lá. E eu fui. Rapaz, no dia, na hora que eu vi um rapaz segurando uma criança e o outro puxando ela, bebê assim, bebê no colo e uma... Pegaram a quentinha e sentaram no meio fio, cara, aquilo ali veio uma emoção muito forte em mim que eu desabei, velho. Eu desabei. E ali eu falei, meu Deus do céu. Aí eles falaram, cara, é assim mesmo, não segura a onda. Eu falei, cara, vocês são um abençoado, tô sentindo muito forte a energia de gratidão de vocês, né? Dessa caridade, dessa fraternidade, né? E desde então eu entrei pro projeto. Como eles faziam de segunda a sexta, né, eu sempre ajudava em alguma coisa. Só que ficou muito pesado pro pessoal que fazia a comida. A mãe dele e acho que a tia dele cozinhava todo dia. Aí eles dividiram, né, as equipes e eu fiquei com a equipe de quarta-feira, fazendo toda quarta-feira. Mas eu não ia entregar, só fazia comida, o rapaz ia lá, pegava e levava. Até que um dia eu estava com acho que 100 quentinhas prontas e o cara não apareceu. Pô, você tá onde? Rapaz, ia te ligar agora porque meu patrão mandou eu voltar lá para o recreio. Aí sim. Ali eu tive que ir para a rua sozinho. Não fui sozinho porque eu liguei para o meu primo, falei, se eu levar para a Ilha do Governador, vocês me ajudam? Sim, ajuda, a gente vem para cá que a gente leva. Dali eu perdi foi uma quebra, sacou? Acho que era a espiritualidade já meio que trabalhando comigo, aquele negócio de quebrar essa coisa, né? Cara, desde então não parei, velho. Né? Pô, eu senti legal a situação, né? E não parei até hoje. E teve uma época que você fez muito tempo sozinho na tua casa, né? Sim, teve. A gente fazia toda terça e quinta. A gente fazia 8 ações por mês, né? Eu fazia terça-feira lá em Realengo com o pessoal lá e fazia quinta-feira na ilha. A gente acabou que... Pô, vamos fazer aqui também. Eles gostaram, vamos fazer aqui. Então a gente começou a fazer terça e quinta, terça e quinta, terça e quinta. E aquele lance, o pessoal vem aquela Coca-Cola, né? É. Vem todo mundo, 16 pessoas, aí vai diminuindo. Daqui a pouco só tinha 2, só tinha eu e o Ricardo, né, um amigo meu, que ele foi pra minha casa, eu chamei ele pra minha casa e a gente fez o nosso QG lá. E o pessoal foi embora, ninguém queria mais saber de nada, né? E a gente continuou, porque a gente tem um propósito, ele também tem um propósito. E desde então, aí, eu entrei em contato com o Maico, que fazia as quentinhas aqui na Casa Plataforma, uma vez por mês. Eu já frequentava aqui. Aí ele, não, vem sim. Aí eu já trazia as quentinhas prontas. É, eu acho importante dizer que você foi convidado para fazer parte do corpo de médiums, sim, sim. Mas antes sim. De você ser médium, você vinha aqui e fazia esse trabalho já, exatamente. Né? Exatamente. Eu participava das reuniões e uma vez por mês eu já vinha com as 100 quentinhas para agregar. Né, a gente saía, né? Legal, e vamos falar uhum. De números agora. Uhum. Quantas quentinhas foram hoje? Cara, hoje foram 202 quentinhas. 202 quentinhas, é. Que mais vai ser entregue nas ruas? Água, né? A gente está trazendo, acho que tem 210 águas também, que a gente gosta de dar água, né? Kit higiênico, o kit higiênico tem sabonete, pasta de dente, escova de dente, barbeador e papel higiênico. E para as mulheres? Para as mulheres tem o kit do absorvente, que a gente sempre leva. E hoje tem roupa que a gente separou, né? Tem até roupa de criança, roupa de homem e de mulher. E a gente tem uns brindes para as crianças, que tem a dona Terezinha, que sempre ajuda a gente. Ela trouxe umas bolas com uns kitzinhos de doce, a gente vai dar para as crianças já. Como hoje é o único dia que a gente vai fazer em dezembro, né? Porque tem vários eventos para fazer. Então a gente decidiu fazer logo no início para, né, porque depois vem Natal, essas coisas todas. E a gente separou uns kitzinhos para as crianças, uma bola, um kit com balinha, essas coisas, acho que vão curtir. Legal, tá cansado? Bastante, mas é muito gratificante fazer esse tipo de trabalho, sacou? Eu fico muito grato, até pelo Marco, ele me convidou, né, porque ele tomou a frente de outro departamento aqui na casa, e ele falou, cara, a única pessoa que eu, daqui que eu, que entende um pouco disso, eu vou ter que te chamar. É a pessoa certa. Né? Porque eu já vim fazendo há 3 anos, então a gente... Mas a galera ajuda muito, todo mundo vem, ajuda alguma coisa, sempre, né, agradecer a Maria de Pau, que é maravilhosa, ela sempre ajuda a gente na cozinha. Né? Todo mundo, todos os médicos, todo mundo aí tem uma planilha, né? Tem uma escala, né? É. Que é legal. Eu quero, até voluntários. Todo mundo põe a mão na massa, né? Todo mundo bota a mão na massa. A Paulinha, ela não só fez a comida para as quentinhas, mas também fez o almoço pra gente. É exatamente, né? Hoje foi um dia cheio de trabalho, né? Sim. Pra todo mundo. Isso. E agora a gente vai fazer as entregas, né? Isso, agora a gente vai fazer uma oração, como a gente sempre faz. A gente sempre chama a dona Sônia, né? Pra fazer um cordão de proteção, né? Com os benfeitores, né? Nossos guias espirituais. Que eles protejam a gente e que a gente seja intuído para levar as quentinhas, né, para aqueles irmãos que estão realmente necessitados. Que esse é o objetivo do trabalho. Levar esses alimentos, né, esses kits, não só isso, né, mas uma palavra de conforto para eles. Né. Isso é muito importante, você conversar também. É uma coisa que eu sempre quis fazer. Eu sempre faço, né? E como é que você tá? Como é que tá? Como é que é? O pessoal tá vindo aqui, muitos relatam algumas coisas, né? Né? E pra mim tá sendo muito importante estar servindo, se doando nesse tipo de trabalho, né? O trabalho voluntário, de ver o próximo, né? Se doar pro próximo, servir o próximo, né? A verdadeira fraternidade, né? Exatamente, é isso que é importante, né? É uma coisa que eu falo que é... O estudo é bom, o autoconhecimento é maravilhoso, a gente tem que estudar mesmo, mas colocar a mão na massa é primordial. Acho que essas duas coisas tem que andar junto, entendeu? Pôr em prática o que a gente aprende. Pôr em prática o que a gente está aprendendo, né? Nas palestras, nas coisas todas. É muito importante você estar buscando ensinamento e você estar botando em prática aquilo que você está aprendendo todo dia nas palestras. Né? Eu acho que é importante para todos nós isso aí. Então bora? Vambora. A ideia é fazer hoje, semana que vem tem mais, de repente a outra semana tem mais. A ideia é expandir isso aí. Né? Né? Nossos irmãos estão precisando muito da nossa ajuda nas ruas. Pessoal, esse é o Arthur. Ele ainda não apareceu nos vídeos, mas agora eu fiz que nem ele faz com a gente na hora das escalas. Peguei ele com a mão na massa. Exatamente. Arthur, você hoje está fazendo a escala da faxina, né? Você está fazendo a faxina aqui no salão, vai fazer mais alguns lugares, né? Porque a gente agora está com essas escalas, né? Fala um pouquinho para o pessoal como é que é a sensação de contribuir com a faxina aqui na CPO. Ah, eu acho fundamental, sabe, o trabalho de cada médium, porque até mesmo abre, né, uma oportunidade no meio da correria de conviver com os outros médios, né? E aí trocar uma ideia, fazer o trabalho junto, emanar amor no ambiente de trabalho. Eu acho fundamental, até para a convivência entre os médios mesmo, sabe? Ah, criar uma harmonia. Pelo que eu vejo com os médicos, é que eles estão bem dispostos, estão animados também com as regras. Eles estão vendo como uma oportunidade de acrescentar, né, na evolução da própria casa. Então, assim, eu estou satisfeito com o meu papel, né, que é da secretaria, né, das escalas, isso. E vejo que é muito importante também. Inclusive, está tudo certo, né, a todas as escalas. Tudo mesmo. Certo, tudo tá. Certo. André, o que vocês estão fazendo aí, cara? A gente está fazendo uma arrumação ali debaixo da escada, para a gente tentar abrir espaço. O João me convocou, falou, André, vamos fazer uma colocação das coisas lá em cima. Eu falei, vamos embora. Aí tem que ser mutirão, porque um vai ter que ficar na corda, né, puxando lá em cima, e a gente tem um espaço lá em cima para poder arrumar as ferramentas e tal. Aí eu falei, vamos embora, sábado a gente está aí. Então, assim, enquanto o pessoal está fazendo a ação lá, fazendo as quentinhas, sendo a outra vez eu estava, dessa vez eu não estou, mas estou aqui. E vamos embora, vamos fazer esse esvaziamento, porque esse espaço aqui vai ser utilizado para alguma coisa legal. Não sabemos ainda o que será, mas a gente está aqui tentando descobrir isso aí, vamos descobrir. Aí, pessoal, esse é o João. O João agora está fazendo parte da plataforma com muito mais intensidade, ele sempre fez, né? Mas agora ele está aqui, ó, firme e forte, aqui com a mão na massa com todo mundo. João, eu falei com o André, vocês estão fazendo uma arrumação aqui, né? Eu queria que você falasse, mano, um pouco da tua experiência agora que está cada vez mais adentro da plataforma. Como é que você está vendo os bastidores da plataforma, essa ação, as faxinas, tudo aí. Como é que você está vendo agora a plataforma fora do digital? Fora do digital, né? Cara, então, eu estou me sentindo bem contente de poder estar aqui colaborando com a casa. Eu vejo que as direções que estão tomando, os planos que a gente está tendo, vão servir muito para ajudar no trabalho espiritual, consequentemente ajudar as vidas, conseguir atingir mais pessoas. Hoje a gente está trabalhando aqui nesse quartinho para futuramente transformar aqui ou num ponto de atendimento, ou num lugarzinho para as pessoas poderem tomar um café. Isso vai ser estudado ainda. Mas tudo isso aqui vai mudar. Por enquanto a gente está botando a mão na massa e é isso, só expectativas boas. João, você está à frente aí da parte administrativa da casa, né? Você está resolvendo a questão do CNPJ, a conta para doação, e a gente está agora prezando pela transparência, né, de toda a prestação de contas. Como é que você está se sentindo aí? Você deu o seu depoimento em relação a essa parte da casa. Agora, fala um pouquinho dessa parte administrativa para a gente também entender melhor. Então, sobre a parte administrativa, né? Aos poucos a gente vai colocando tudo nos eixos. O objetivo é que a gente consiga fazer um trabalho de uma maneira correta, deixando tudo organizado o máximo possível, porque a base de tudo é a organização, né? E se a parte administrativa não estiver bem organizada, consequentemente isso vai afetar o trabalho e as coisas não vão conseguir fluir da maneira que é. Então, como você falou, a gente está criando a situação do CNPJ, está tudo sendo feito para que a gente consiga transitar melhor a questão das doações, tudo o que entra financeiramente, tudo o que sai. Isso vai ser tudo a partir de agora esclarecido. E o objetivo com isso tudo é trazer mudanças significativas assim, para o trabalho, que consigam ajudar ainda mais as pessoas, ajudar ainda mais as vidas, que é o objetivo desde os primórdios, quando foi criada a CPO. Pai, te agradecemos por esse momento. Isso é possível a gente realizar esse momento, porque tantos cooperam conosco para que isso ocorra. E levar alimento aos irmãos que tão necessitam na rua, porque a fome grita, né? Não dá para esperar. E a gente tem que socorrer. E eu estou feliz pelo avanço, que agora vai ser mais vezes. Amém. Fico feliz que a gente vai atender. Eu sei que vamos atender mais vezes, não vai ser só uma vez, vai ser mais várias vezes. Isso é com grande alegria que eu sinto essa grande alegria dessa conquista. E breve mais conquista nós teremos, porque é o desejo dos nossos corações que a gente possa ajudar os nossos irmãos, porque diz que nem só... uma vez eu ouvi que não adianta só a gente levar a palavra se o irmão tem fome. E o irmão nem consegue ouvir, porque a dor da fome a gente nunca sentiu, mas tem pessoas que sentem essa dor que a gente nem tem ideia. Eu já senti fome, mas nunca senti dor de fome. E os nossos irmãos sentem. Então, eu fico feliz que a gente tem mais conquistas, vamos atender mais. E que Deus nos abençoe. E que a gente... Vamos forte lá fora e ajudar a levar a palavra, mas também levar o alimento. Amém. Amém. Amém.